Sucesso, Jandy Lima! Fez falta, por muito tempo em minha vida fez falta. Até promessas eu paguei pra ver se ele voltava. E nada funcionava. Bota pra moer, menino! Fez falta, por muito tempo em minha vida fez falta. Até promessas eu paguei pra ver se ele voltava. E nada funcionava. Cansei, virei a mesa, estou com outro em seu lugar. Tô te esperando e o coração quase parar. Tô fechando a porta e você ficou de fora. Chega de sofrer, eu só vou querer. Hoje quem me quer, devolva meu coração. Vou te deixando a saudade, lembranças e nada, nada. Mas você tá bem, me solto de bar em bar em balada, passando de mão em mão, de boca em boca. Um dia te quis e ia te fazer feliz. Fez falta, por muito tempo em minha vida fez falta. Até promessas eu paguei pra ver se ele voltava. E nada funcionava. Cansei, virei a mesa, estou com outro em seu lugar. Tô te esperando e o coração fechando a porta e você ficou de fora. Pra cantar comigo, o gordinho mais estourado da Bahia. Chega pra cá, Daniel Vieira. Alô, Jeane, meu bem, vamos cantar. Fez falta, muito tempo em minha vida fez falta. Até promessas eu paguei pra ver se ela voltava. E nada funcionava. Cansei, virei a mesa, estou com outro em seu lugar. Tô te esperando e o coração quase parar. Tô fechando a porta e você ficou de fora. Chega de sofrer, eu só vou querer. Hoje quem me quer, devolva meu coração. Vou te deixar na saudade, lembranças e nada, nada mais. Você tá bem, livre, leve e solta, de bar em bar embalada, passando de mão em mão, de boca em boca. Um dia te quis, ia te fazer feliz. Fez falta, muito tempo em minha vida fez falta. Até promessas eu paguei pra ver se ela voltava. E nada funcionava. Estou com outro em seu lugar. Tô te esperando e o coração quase parar. Tô fechando.